Música aqui no front, mensagem do ouvinte Pablo, que escreve: Guilherme, estou ouvindo você todo molhadinho. Ê, caramba, sai pra lá, Pablo. Vamos lá, complemento aqui: estou molhadinho porque estou tomando banho. Ah, menos mal, viu? Vamos adiante agora porque chegou a hora. A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. Aquele depoimento que vira circo e roda de bobo, aquelas perguntas que rodam, rodam e não vão a lugar algum, aquelas explicações que não explicam nada de nada. 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro, então ó, senta porque o massacre vai começar. 1. É uma semifinal. Esqueceu o cobrador na ponta direita, ele curva pra área. Emendado, entrou! Müller, da Alemanha! Sem marcação, ele botou a bola no barbante. E o ministro Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral, entregou na quinta-feira seu relatório na ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer nas eleições de 2014, que pode resultar, né, na perda do mandato de Michel Temer. Na próxima semana, pelo menos em tese, o ministro Gilmar Mendes já poderá agendar a data para o julgamento, mas quer apostar que vem mais adiamento por aí? 2. Bola para Nilha, apontou, atirou, defendeu, o goleiro apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! Cruze, camisa número 11, Marcos II. Michel Temer, que está em jogo de vale tudo na busca por aprovar as reformas trabalhista e da Previdência. Segundo a Folha de São Paulo, edição de terça, Temer prometeu a deputados e senadores aliados a liberação das verbas das emendas de cada parlamentar se votarem a favor do governo, né? E está acenando até mesmo com o perdão das dívidas rurais, o que interessa diretamente à bancada ruralista. Será? 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E a usina de Itaipu, quem diria, virou peça-chave no jogo político. Em matéria publicada na segunda, o jornal Gazeta do Povo publicou que pelo menos mais 2 recém-nomeados foram exonerados da binacional pelo governo Temer, em razão de os deputados padrinhos terem votado contra o governo na questão da reforma trabalhista, e já também o Ramiro Varhaft, que tinha sido nomeado e desnomeado por suposta conjuntura política, foi escolhido nesta semana para comandar o PTI. Loucura, loucura! 4. É o quarto gol, uma chinelada. Mas loucura, loucura mesmo, é a análise feita pelo ex-presidente FHC, apontando João Dória e o apresentador Luciano Huck como caras da nova política para 2018. Pensando nisso, o Partido Novo, que como o próprio nome indica é novo, né, foi atrás de Huck para filiá-lo às suas fileiras. Algo que pelo visto não deu muito certo, tendo sido oficialmente desmentido pela legenda. 5. De novo, fácil, fácil, aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. E sabe o legado dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro? Então, o portal UOL publicou na quarta que o plano final do legado, mostrando como será o uso das instalações que deveria ter sido entregue esse plano em 2013. Bom, até agora ainda não foi entregue. E sabe o que mais? Vai atrasar de novo, uma vez que pela 7ª vez, governo federal e prefeitura do Rio solicitaram adiamento. Parece até a obra da Copa de 2014, que até hoje não ficou pronta aqui em Foz, né? Que coisa! 6. Levantou, virou a bola esparada, entrou! Schürrle, é o sexto gol da Alemanha! Hora do almoço chegando e você aí reclamando dos quilinhos a mais, certo? Bom, fica a dica. Na quinta, o jornal Estado de São Paulo publicou que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que está preso desde o final do ano passado, já perdeu 36 quilos no que já vem sendo chamado de regime de Bangu, em referência ao complexo penitenciário. E aí, disposto a encarar a parada? 7. Olha a descida, o chutão entrou! Brasil 0. E amanhã, 14 de maio, faz aniversário um dos episódios que envergonhou o Foz do Iguaçu no cenário nacional. A agressão sofrida por um estudante haitiano da UNILA, o Gueto Mondesir, isso em plena Avenida Brasil, por indivíduos que usaram de xenofobia e insultos racistas. O caso foi destaque até mesmo na imprensa internacional e acendeu luz de alerta em relação a casos de preconceito aqui na Terra das Cataratas, sendo repudiado até pela agora ex-presidente Dilma Rousseff, entre outras figuras públicas. Que nunca mais se repita, né? É o que nós esperamos. Já pintamos o 7, agora vamos ao gol do Brasil. 1. Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou. Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. Oh, a taça do mundo é nossa, com brasileiro, não há quem possa. E embora às vezes pareça que tudo por aqui na cidade ou no país, após escândalos e mais escândalos de corrupção, economia que patina, etc., bom, tudo parece que está ruim, não há nada de bom, nada para comemorar. Bom, não é bem assim, tá? Nesta semana, por exemplo, Itaipu divulgou que conseguiu reproduzir em cativeiro animais da segunda geração de arpias no refúgio biológico Bela Vista, aqui em Foz, feito que só tinha sido obtido até o momento por zoológicos dos Estados Unidos e do Panamá. A arpia, apesar de ser a maior ave de seu gênero, está severamente ameaçada de extinção, e no refúgio biológico aqui de Foz já foram 31 nascimentos de arpia, incluindo agora o nascimento de 2 filhotes de aves que já eram fruto do programa de reprodução de espécies, né? Por isso que se fala a segunda geração reproduzida em cativeiro. E atualmente 29 exemplares de arpia estão ali no refúgio, né, atendendo a programas de conservação da espécie. Bom, parabéns aos biólogos, parabéns a todo o pessoal envolvido. E chegamos ao final do programa Fronte Transamérica neste sábado, 13 de maio de 2017, véspera do Dia das Mães. Tem tempo ainda para comprar presente ou reservar restaurante, tá? Tem tempo ainda, não vai dar migué. Eu sou o Guilherme Wojciechowski e já vou me encaminhando para a hora do almoço, não sem antes agradecer em nome de toda a equipe Transamérica por sua audiência, paciência e companhia. Nossa, do mundo é nossa, com brasileiro. Programa Fronte volta no próximo sábado, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Lembrando que a íntegra da edição de hoje estará disponível dentro de instantes no site transamericafoz.com.br para que você que não pegou desde o começo, ou sei lá, é masoquista e quer ouvir de novo, tá? Enfim, se você fizer isso, boa sorte. Fique na sequência com a programação nacional Transamérica, trazendo música, entretenimento e diversão no seu sábado e domingo. Eu volto na segunda, bem cedinho, às 7 da manhã, com mais uma edição do informativo Transnotícias. Bom fim de semana para você. Transamérica, a sua rádio, onde você estiver, de preferência amanhã com a sua mãe. Feliz Dia das Mães a todas que nos ouvem. Taça do mundo é nossa! Você acabou de ouvir programa Front na Transamérica Foz. De volta no próximo sábado.